Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, o coveiro sepultou Jesus. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, coveiro sepultou Jesus. Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, coveiro sepultou Jesus. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, coveiro sepultou Jesus. Quando eu canto essa toada, que me dói o coração. Quando eu canto essa toada, que me dói o coração. Jesus Cristo foi julgado com toda a judiação. Crucificado na cruz, sexta-feira da paixão. Jesus Cristo foi julgado com toda a judiação. Crucificado na cruz, sexta-feira da paixão. Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, coveiro sepultou Jesus. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, coveiro sepultou Jesus. Os judeus fizeram críticas de Jesus naquela hora. Os judeus fizeram críticas de Jesus naquela hora. Houve muitas emoções, quem sabe da cena chora. Jesus cravado na cruz, chorava Nossa Senhora. Houve grandes emoções, quem sabe da cena chora. Jesus cravado na cruz, chorava Nossa Senhora. Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, coveiro sepultou Jesus. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, coveiro sepultou Jesus. Ele foi chicoteado nas mãos de Pôncio Pilatos. Ele foi chicoteado nas mãos de Pôncio Pilatos, com coroa de espinho. Depois morto e sepultado, morreu para salvar o mundo. Depois foi ressuscitado com coroa de espinho. Depois morto e sepultado, morreu para salvar o mundo. Depois foi ressuscitado. Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. Jesus Cristo foi traído, resplendor de nossa luz. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, coveiro sepultou Jesus. O ferreiro fez os cravos, carpinteiro fez a cruz. O pedreiro fez o túmulo, coveiro sepultou Jesus. Mas o céu ficou nublado, a terra toda estremeceu. Mas o céu